filha, você precisa de um Deus. Eu tenho um para lhe dar, porque você não vem e aceita. Olha, teu coração está ferido, a tua alma abatida. Mesmo assim, ele quer te salvar. Olha, as suas mãos bem estendidas estão querendo dar-te ajuda, porque você é triste assim. Haverá mais lutas. Olha, não vê que ele está querendo levar-te pra lugar de gozo, onde o descanso é eternal. Descanso é eternal.